o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Classic Rocks está um aninho de vida, fazendo um aninho de vida. E esse mês a gente está comemorando. Olha, foi muita sorte. Quantos anos mesmo, Marquinhos, que tem aqui no... 800 e pouquinho, né? 800 e pouco, 820 e poucos anos que não cai 5 sábados no mês só. E no mês de aniversário, no mês de outubro. E no mês de aniversário da rádio coincidiu, cara. São 5 sábados, portanto, você vai ganhar 5 especiais. Você já ouviu o especial do AC/DC, o retrasado no dia 1º. No dia 8 você ouviu do Black Sabbath. E vai ouvir agora Led Zeppelin. Depois vai ouvir o Kiss e depois você vai ficar sabendo qual é, tá? O último não vou dizer qual que é, não. Tá bom? Olha, e hoje é Led Zeppelin, meu amigo. Led Zeppelin, o nome de estudo, tá? Aliás, o nome que... Quem escolheu o nome dessa banda foi o baterista, aquele maluco do Keith Moon, baterista do The Who. Tá? Ele que escolheu. Ele falou que o som de vocês é muito pesado, parece um Zeppelin de chumbo voando no ar. Aí ficou o nome Led Zeppelin, Zeppelin de chumbo, ficou. E até hoje é um dos clássicos do rock dos anos 70. Não é heavy metal, não é rock pesado, é um rock and roll, cara. Na minha época, nos anos 70, não tinha esse negócio de heavy metal, white metal, black metal, death metal. Pra mim isso aí é tudo frescura. Tudo é rock and roll. Ou você gosta ou você não gosta. Não é mesmo? Led Zeppelin de Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham. Pra mim, o melhor baterista que eu já vi tocar. Ele que inventou a bateria com ar comprimido, cara. Batia na bateria e fazia... O cara inventou isso. E foi o primeiro que eu vi fazer um solo de bateria com a mão também. Ué, fazer o quê, né, cara? O cara era muito doido. Morreu de bebida, cara. É, álcool. 40 doses de vodka. É isso que você ouviu mesmo. 40, meu amigo. 40 doses de vodka. Entre doses você coloca um copo, né? Porque não é aquele copinho que tem americano toma pequenininho, não. É um copo de vodka. Toma 40, vamos ver se você vai ficar vivo. Nossa senhora. Bom, é uma pena, porque depois disso o Led Zeppelin acabou e não adianta, tentaram de tudo quanto é jeito. Eles se reuniram agora há pouco tempo, fizeram um show em Londres, tá? Para 20 mil pessoas. O mundo inteiro vendeu ingresso pro mundo inteiro na internet. Bombou geral e em uma hora vendeu tudo. Fazer o quê, né, cara? Led Zeppelin, Led Zeppelin. E olha, discografia completa, portanto faz o seguinte, relaxa, fica à vontade, toma uma cervejinha. Do jeito que você gosta de ficar à vontade, você fica, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E a gente começa com Led Zeppelin 1, né, cara? Eu me lembro, quando lançou esse álbum, né, o Ozzy Osbourne, o Black Sabbath tava começando, o Ozzy Osbourne comentou com o Tony Iommi, nossa, que som pesado, que som é esse? Ele estava num pub londrino, aí foram lá, perguntou pro DJ que música é essa que tava tocando, e o DJ falou, é música nova, é uma música banda, uma música nova de uma banda que surgiu agora, chamada Led Zeppelin. Aí ele voltou pro Tony Iommi e falou assim, viu, o som do Led Zeppelin, o som deles é pesado. Aí o Tony Iommi virou e falou assim, o nosso vai ser mais. E realmente foi mais pesado, pesadíssimo. E, ó, é o primeiro álbum, é um dos clássicos, eu não tenho o melhor álbum do Led Zeppelin. Tá? Porque a gente começa com Babe, I Gonna Leave You, do Led Zeppelin 1. Vamos lá. Classic Rocks. Baby, baby, baby, baby, I wanna calling me the way it used to do.

seems to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be done. For you to me, I'm the only one. I'll have said happiness, no more to say. Olha, primeiro bloco tá bom, né, cara? Eu já não vou virar dentista ainda, cara. Não vou fazer propaganda de dentista nesse programa ainda. Primeiro set de músicas pra você. Thank you. Essa música aí, o Duran Duran assassinou ela, cara. Fez uma versão dessa música. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. É, Duran Duran mesmo, cara. Gravou a versão de Thank You do Led Zeppelin. Tá, você ouviu também Dazed and Confused, né? Um dos clássicos. Aliás, a música predileta de Jimmy Page. E o Shook Me, mó blusão, e Baby I'm Gonna Leave You. Dá pra começar, tá bom? A gente vai pro break e continua o especial do Led Zeppelin pra você, não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Ah, isso mesmo. Eu tô perdido aqui, cara. É, perdido em Abbey Road. É, antes fosse. Como diz um amigo meu, quando ele pede pra não dizer o nome dele de maneira nenhuma, antes cesse. É, malandro. A gente é obrigado a ouvir isso ainda. Mas é o seguinte, perdido em Abbey Road. Ah, se fosse. Ah, podia ser nos anos 60 com os Beatles lá, ia ser bem melhor. Olha, segunda sequência, isso, esquece o bloco. Segunda sequência do especial do Led Zeppelin, meu amigo. Olha, tá demais. Foi a coisa mais fácil do mundo fazer o especial do Led Zeppelin, cara. Eu pegava um álbum e ia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ia direto. Olha, a gente vai começar, olha, nesse segundo set list aqui pra você tem Heartbreak. Heartbreaker, aliás. Communication Breakdown, Leave Me Love Mad, Whole Lotta Love, Celebration Day, Immigrant Song. Vamos lá então, deixa eu te falar, vamos ouvir. A gente começa com Heartbreak do Led Zeppelin 2, cara, vamos lá. Classic Rocks. I won't take long. Now.

Do you remember, Mama, when I knocked upon your door? cara, falar o que depois de ouvir isso aí? Since I've Been Loving You, cara, Led Zeppelin. Olha o que é uma música romântica, um blues romântico, cara. Brincadeira, Since I've Been Loving You. Immigrant Song, Celebration Day, Hood Out of Love, Living Love Mad, Communication Breakdown, Heartbreaker. Tudo isso pra você. Misturou Led Zeppelin 3 com 2. É isso mesmo, cara. Você mistura tudo, você vai ver que maravilha que vai sair depois. Quando tudo é bom, quando os ingredientes são bons, tá? Qualquer mistura que você fizer, sai coisa boa. Tá? Nossa, deu uma de mestre cuca aqui agora, hein, cara? Essa eu viajei legal. Olha, gente, a gente vai pro break. Na sequência tem Black Dog, Miss Mountain Hope, Stairway to Heaven, o clássico do Led Zeppelin, When the Leaf Breaks. Daqui a pouquinho, depois do break. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, tá uma delícia isso aqui, cara. É brincadeira. Se eu falar em culinária aqui, tô vendo aqui, tá uma mistura deliciosa mesmo. Bom, especial do Led Zeppelin, lembrando a você mais uma vez, mês de outubro, um ano do Classic Rocks, são 5 sábados, meu amigo, 5 sábados, ou seja, 5 especiais que você vai curtir aqui na RioSulRádio.com, todo sábado às 14h. Pode ligar que você vai gostar, cara. Se você não gostar, depois você liga pra mim, ou então manda um e-mail, entra no nosso Facebook aqui, pode me xingar à vontade, mas eu duvido que você vai fazer isso. Ok? Bom, a gente começa o terceiro set de músicas com um dos clássicos do Led Zeppelin, cara. Black Dog. Vamos lá. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Away.

Olha, When the Leaves Breaks. É isso mesmo, Leaves Breaks, cara, do Led Zeppelin 4. O pessoal falava que é o do velho, o álbum do velho, que na capa tem um velhinho segurando um feixe de lenha nas costas. Aliás, o Led Zeppelin eu gosto por causa disso. Só Led Zeppelin o nome do álbum e fim de papo. Não precisa falar mais nada, cara. Só tem um álbum que tem nome, que é The Song Remains the Same, tá? Que virou até filme depois dos anos 70. Eu já contei a história que eu fui assistir no Rio de Janeiro, fiquei preso no meio da fila, meu pé nem tocava no chão. Tudo bem aí? Falei, tá ótimo, cara. Nem no show pra tocar, quer dizer, a fila me levou lá pra dentro do cinema. É, foi uma loucura, a sessão que tinha, sessão maldita que tinha lá em Botafogo. Não, me esqueci qual cinema que era, só passava rock. E depois da meia-noite, não preciso dizer mais nada, né? Não preciso entrar em detalhes, né, cara? Você ouviu When the Leaves Breaks? Olha, Stairway to Heaven, o clássico do Led Zeppelin, Misty Mountain Hope e Black Dog. Tudo faz, todas as faixas do quarto álbum do Led Zeppelin, considerado pelos fãs como o melhor. Pra mim, todos são ótimos, tirando o último álbum, que infelizmente não foi legal, tá? O resto é tudo bom. A gente vai pro break e volta com o último set de música, eu tenho certeza que você vai gostar. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Você já tava falando do filme aqui, The Song Remains the Same, o som continua o mesmo, tá? Da sessão maldita que tinha lá no Rio de Janeiro, lá no... Não sei o nome do cinema, lá em Botafogo, cara. É no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Tá? Eu tava falando que eu fui lá ver, na fila meu pé não encostava no chão, tava imprensado, literalmente imprensado, cara. Tá? E no meio do filme foi uma doideira, cara. Meia-noite, no meio do filme, tiveram que acender as luzes, mandar a galera apagar o baseado, porque a Deguinho tava fumando direto. É, rapaz, a Marizinha lá dentro tava brava. Quem era careta saiu doidão, bicho, na boa. Eu me lembro que o cara que tomava conta lá saiu de dentro. Eu não vou ficar aqui dentro, não. Foi lá pra fora. E tava quase insuportável. Eu me lembro de um show também do Bob Marley, que tiveram que abrir todas as portas de onde eu tava fazendo o show. Porque o negócio pegou, cara. Pegou de certa maneira que, olha, na Jamaica é liberado, né, meu amigo? Não é em outro lugar. Isso é só um detalhe, cara. Só um detalhe. A gente vai pra última sequência pra você aqui agora. Olha, tem Dancing Days, não vai pensar que é Frenéticas, não, hein, mané? Tem nada a ver com Frenéticas, não, tá? Tem Dancing Days, The Song Remains the Same, Cashmere, olha, um dos álbuns, meus álbuns prediletos, que é o Physical Graffiti, um álbum duplo, Nobody's Fault But Mine. Essa música eu vi, a primeira vez que eu vi foi no programa do Big Boy, cara, que tinha na Rádio Mundial, às 6 da tarde, eu vi, Hello Crazy People! É, malandro, eu curtia Big Boy. E ele lançando, em primeira mão pra vocês, o novo álbum do Led Zeppelin, música nova, e tocou essa música, Nobody's Fault But Mine, que você vai ouvir também nessa sequência. E a gente fecha com um blusão, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? A gente começa com Dancing Days, vamos lá. Classic Rocks. I'm

that is far from mine. No. Nossa, cara, sem comentário. Você viu aí como é que fechou aí com o John Bonham? John Bonham é baterista, né, cara? Olha só, I Can't Quit You Baby. Aliás, tem uma cena, tem uma história dele com Ozzy. Viu, Maquimbo? O John Bonham e o Ozzy, os dois, se juntaram os dois, pinguço perde, meu amigo. O maior pinguço que você conhecer, perde. O pessoal do Black Sabbath dizia que quando o Ozzy entrava no bar, ele bebia até a última gota que tivesse no bar. Não, filho da mãe não caía, não, bicho. Não caía de jeito nenhum. Só no dia do casamento dele que ele apagou no corredor do hotel e dormiu. Dormiu. A lua de mel dele dormiu no corredor do hotel. É só o Ozzy mesmo. Ó, e tem ele, o John Bonham, encheram a lata de tudo. Eu não preciso dizer qual tipo de bebida, de tudo que tinha. Aí o John Bonham entrou no carro, trancou, dizendo que o Ozzy não ia embora, não ia entrar no carro, que ele ia embora. Só que um detalhe, o carro era do Ozzy, cara. Só que um detalhe. Ele não vai entrar no meu carro, e o Ozzy falou, o carro é meu, não é seu. Aquela doideira toda no final. Olha, ficaram mais de uma hora discutindo de quem era o carro. Olha. Histórias do rock, meu amigo, fazer o quê? Você vai saber ele mais tarde, tá bom? A Can Quit You Baby, rolou também Nobody's Fault But Mine, que é maneiraça essa música. Cashmere, né? A Lana Lane fez uma versão de Cashmere que ficou muito boa. The Song Remains The Same e Dancing Days. Chegamos ao final, então, de mais um especial do Led Zeppelin. Foi uma delícia, cara. Led Zeppelin é sempre muito ótimo, como eu sempre digo. Muito ótimo mesmo, não é muito bom, não. Tá ok? Aliás, Jô Soares, dos anos 80, criou o termo ótimo. Bom e ótimo. Eu já inventei logo muito ótimo. Se alguém fala também, eu não sei, né? Olha, gente, valeu. Semana que vem tem outro especial, o especial do Kiss. Você não pode deixar de curtir o Kiss. Tá legal? É. E no outro sábado você vai ficar sabendo só no dia. Ou então na semana. Na última semana do mês você vai saber qual vai ser o especial. Mas você que me acompanha, você já deve ter matado a charada e eu não vou dizer qual que é. Tá ok? Mais um sabadão. Foi muito bom estar com vocês. E como sempre digo, chama aquele penteiro do seu cunhado pra dirigir. Aquele chato, aquele primo que só enche seu saco. Só serve pedir dinheiro pra comprar Coca-Cola. Chama ele pra ir junto. Aí você pode chapar o coco legal. Depois deixa o carro com ele pra ele trazer de volta. Se beber, meu amigo, não dirija. Classic Rocks.